Jéssica, Jéssica, a Jéssica tá louca. A Jéssica tá louca, desce, sobe, sobe, desce, com um dedinho na boca. A Jéssica tá louca, a Jéssica tá louca, desce, sobe, sobe, desce, com um dedinho na boca. Jéssica tá louca, a Jéssica tá louca, desce, sobe, sobe, desce, com um dedinho.